Rei de las Cali, Road Boy. São Paulo, minha cidade. São Paulo, Brasil, continente. América, a bela enigmática, armadilha poética. Violento ou pacifista é sempre a protagonista. Cartilha frustrada, metrópole futurista. Segue o eixo das bases capitalistas. Miserável, consumista e vista, ignição implacável. Competição desenfreada no ramo empregatício. Livros empilhados, sucesso, leitura, vício. Percorre fogo, sol e a voz do peito soa. Glórias, histórias, desbotada, constante garoa. Refrescando crânios, abduzidos pelo estresse. Na bolsa de valor, palavra chave que tá business. E o que vai na rapidez da luz, na nitidez do som. Como o maestro conduz e te seduz no tom. Atuação calculada, acompanhando a época digitalizada. Dificuldade orçamentária, discursos de sempre. Impostos criados automaticamente. Protegida ou desluta, cortina internacional. Arranca choro, arranca aplausos da crítica nacional. Hierarquia abalada, peça diversas cifras. Patrimônios tombados, fachadas em ruínas. Explosão demográfica, índice calculista. Área verde perfurada, habitação volumosa. Geografia lucrativa, distante do povo vivo. Vendido grande parte dos recursos hídricos. Vereadores, deputados, longas gargalhadas. Empresas estatais sendo privatizadas. Ensino básico com ele, tarefas e horários. Na hora do rush, o informe publicitário. Mistura química no ar, fazendo efeito. Poluição sonora e ambiente cinzento. Trânsito expansivo, acidentes sérios. Uma das maiores do mundo em tráfego aéreo. Metrópole de Tosa vai a todo vapor. Ao mesmo tempo que o drive convive com o terror. Metrópole de ferro que enferruja a cidade. Nasce prédios de amargura nas ruas da vaidade. Compra mentira, poucos vendem a verdade. Corra atrás do que se acredita. Metrópole de ferro que enferruja a cidade. Nasce prédios de amargura nas ruas da vaidade. Compra mentira, poucos vendem a verdade. Corra atrás do que se acredita. Artistas, grafichos e mosaicos. Cores, pinturas, eclética, ilustrativa. Expondo expressões numa linha dissertativa. Na rua, estilete retoca a maquiagem. Champanha, rebelia, corpos para a verdade. Oculto junto à noite, o crime se enobrece. Chifre se sequestra e serena pele. Minúsculo dispositivo identifica. Tecnologia ou marca apocalíptica. Parafernália imensa, eletrônica e seu disfarce. Grampo telefônico invade a privacidade. Via postal, oral até você. O que? LSD, comprimido de êxtase. Câmeras atenta com olhos de vagalume. Observando seus passos, seus traços, seus costumes. Território na doutrina de várias religiões. Diversos ensinamentos, diversas concepções. O mercado informal do vírus governista. Parceria valorosa, petista, PMDBista. Antiético não, no fruto democrático. Caçadores criados dentro do mundo prático. TV, fast food, o homem sedentarista. Robin Hood, fuzil, autoritarista. Soldado lúcido, armamento explícito. Das bases militares, enlace para político. Progride ou regride dentro do dia a dia. Cidade decadente ou forte diplomacia. Mistério fascinante, requinte de ambição. Robótica potente versus exploração. Metrópole paulista, metalista. Metrópole futuro, interrogação. Metrópole de ferro que enferruja a cidade. Nasce prédios de amargura nas ruas da vaidade.